vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Há tanto tempo que eu aguardo e ele ainda não voltou. Mas de uma coisa estou certa: Jesus vai voltar. Tudo o que acontece em nossos dias já estava escrito. Está chegando o final e nisso eu acredito. Homens matando e morrendo por um pedaço de pão. Vejo terremotos destruindo toda uma cidade. A fome, a guerra assolando a humanidade. Vidas são ceifadas sem ter salvação. A terra já está sentindo que é o final. A reação da natureza é um grande sinal. Mas o homem não consegue acreditar. Diz que é o aquecimento do planeta Terra. Mas a minha Bíblia eu sei que nunca erra. A resposta disso é que ele vai voltar. Jesus vai voltar. De uma coisa estou certa: Jesus vai voltar. Qual seria a tua reação se ele viesse agora? Ouvir o som de uma grande orquestra e a igreja indo embora. Mãos, o que tens nas mãos? Eu quero ver Jesus abrindo.